Jeito louco que essa mina mexe, remexe. Perguntei pra geral e ninguém conhece. Com certeza mais linda da quermesse. Eu louco, um corre o outro, que se eu falar na gíria ela boia. Eu não sou soldado pra fazer sentido, e eu penso logo vira paranoia. Então pra te convencer, eu trouxe as flores, só não tem buquê. Na minha casa tem varanda, só não é gourmet. Eu não tenho quase nada, mas vou ter você. Pra te convencer, eu trouxe as flores, só não tem buquê. Tu é ideia pras poesias que eu ainda vou fazer. Eu não tenho quase nada, mas vou ter você. Sim, eu sei que tenho que fazer por merecer. Eu sei que tu procura alguém que te faça valer. Disse que o outro foi bom, mas que nunca deu onda. E agora quer fazer as coisas que o dinheiro não compra. Esquece todo esse glamour, nossa vida não é, faz de conta. O meu sonho é te tirar do seu serviço, abrir um restaurante e nunca mais ter prejuízo, então. Se der licença, de repente 20, ele é o seguinte. Sem preocupação, frente ao portão com os papinhos de 4,20. Ele escuta com ela um jazz, referência tá 10. E visto com algum trocado no bolso e tênis de ontem nos pés. Ela diz que ele vive igual Matrix, janta a mesma sopa toda noite, é feliz. Mesmo assim diz que a culpa é da política, ele entende do assunto. Se ela chamar pro probleminha, ele tá junto. Sim, eu sei que tenho que fazer por merecer. Eu sei que tu procura alguém que te faça valer. Disse que o outro foi bom, mas que nunca deu onda. E agora quer fazer as coisas que o dinheiro não compra. E hoje fugi, te levando longe. Sushi, fundi, olha que eu nunca pude. Rude é juntar dinheiro, briga por dinheiro. Lembra que dinheiro não era nada na minha juventude. Eu vim buscar minha menina, mora na casa da esquina. Queria tocar buzina, mas tô a pé, só ouvindo um som do Charlie Brown. Andando sem um real, mas divido meu fone se você quiser. Sei que seu pai não gosta de mim, sua mãe queria meu fim, suas amigas de mim só falam mal. Mas eu sempre quis viver um romance de TV, e quando eu olho pra você, sei como vence no final. E eu queria pagar cinema de salas VIPs, no jantar caviar, coisas chiques pra postar vários cliques. Olhei minha conta e só deu pra pagar um Netflix, uma tubaína, um fofura e dois Twix. É tipo Muricy Ramalho, esquece o resto todo, porque o lance aqui é trabalho. Sei que hoje eu não tenho um trono pra te dar, mas no reino da minha vida só você que vai reinar. Pode pá aqui. Pra te convencer, eu trouxe as flores, só não tem buquê. Na minha casa tem varanda, só não é gourmet. Eu não tenho quase nada, mas vou ter você. Pra te convencer, eu trouxe as flores, só não tem buquê. Tu é ideia pras poesias que eu ainda vou fazer. Eu não tenho quase nada, mas vou ter você. Assim eu sei que tenho que fazer pra merecer. Eu sei que tu procura alguém que te faça valer. Não se vá, se aqui tá bom.